Você está ouvindo o AzilaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais AzilaCast. Isso aí, porra. Começou com a música de quem, Manel, aí? Smite? Manel sabe. Manel não Smite, sabe. Ó. Smite, é, mano, é isso. Smite. Não é LOL, ah, não, pai. Mas Smite. Smite, é Smite, ó. Nem é Smite, fala, né, segundo. O que é que tu achas de um... MOBA baseado no The King ali, teria sucesso? Mas... Eu ouvi falar que ia ter, não ia ter, acho um desse aí, mas a galera disse que ia ter. Eu ouvi, a China tava fazendo, não sei o que. A China. Os caras se mobilizando, os cientistas chineses desenvolvendo um MOBA do The King, né? É, não. Eu sou o Joel Suki, e a zoeira não tem limites, e a burrice não tem tamanho. Ah, é todo... Frases filosóficas, né? Aqui é Carlos. E mais uma vez o cara esqueceu a frase. Isso aí já é de agora ao vivo. Ao vivo, né? O cara escrevendo frases ao vivo. Ao vivo. Fala, botou na cara a tapa, né? Putaria, botou na cara a tapa, mano. É um bicho todo, como é que se diz, empoderado, né? Aí, mano. Empoderado aí dele. Empoderado. E eu sou o Neto Maru. E uma vez o Einstein disse que ele só conhecia duas coisas infinitas: o universo e a ignorância humana. Sendo que a primeira ele não tinha certeza ali. A segunda o cara tem, né, mano? O cara é todo ignorantão. É, o cara vê pelo Manel, mano. Ignorantão. É, mano. É puto, mano. Manda eu ligar pro suporte lá da Ribeiro Nerd, já esculhambando todo mundo ali. Mas diz aí, falar em esculhambando, mano, quando foi domingo, ou foi no sábado, eu tava no meio da live que eu fiz, aí... Vixe. A conexão caiu, te ligaram cobrando. Aí tu no chão só chamou o cabo de santo, foi. Aí eu, que diabo é isso, mano? Porra, essa chibata, não sei o que, aí ele, não, senhor, aí vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar, né? Aí passou um tempinho, mano, aí diz aí, mas que a conexão... A conexão ficou dos deuses, macho. Não caiu mais, mano. A reclamação do Manel funcionou. Não, mano. O que eu acho mais putaria, porque teoricamente a conexão era ruim anteriormente, porque os caras queriam, né? Porque... Manel reclamou... Eu tenho pra mim que era isso mesmo, mano. É, mas teve um tempo aí que eu fiquei puto, mano. Minha internet era caindo direto também, mano. Na época ali da GVT, mano, é o GVT. Ixi, a GVT, caiu uma gota de água do céu, caía. É, mano, não sei que diabo era isso não, mas chovia, pronto. Acabou a internet, velho. Tem mais internet não, menino. Não precisava nem chover muito, viu? Era só ameaçar, né? O tempo ficar meio assim e tal. Era só aquela garoazinha, né, mano? Só o cheirinho da chuva já tava caindo. Mas teve uma hora que, por último, mano, ali quando a gente tava pra cancelar a internet, mano, já caía direto, mano. Direto, mano. De 20 minutos caía, mano. Tinha condição. Mas putaria, mano. 20 minutos, mano. Acho que dava raiva demais, mano. Quando o cara tava ali baixando o negócio, o bicho cancelava, mano. Aí o cara tinha que esperar mais uma janela de 20 minutos. Aí começava o download de novo. Putaria. Mas esse negócio aí é muito... muito baixo. Janela zona de 20 minutos. Mais do que isso aí, tinha como não, né? É, mano, isso aí. Pai, mano, derrubava a internet, aí pronto, começava de novo. Esses cabas são fela da puta, né, mano? Aí... Os cabas são filhos de rapariga, mano. Inclusive esse negócio de cair internet, né? A galera que acompanhou a nossa live passada viu que a gente. Que a gente live foi derrubado, passada. Né? Foi derrubado oh, pelo mano. Jeremias, né, mano? Jeremias do Zé do. Eu até ia xingar o Jeremias, mano, mas depois que esse bicho derrubou a live em tempo real, eu não vou fazer isso aí não, né, mano? Porque... Não é, né, mano? Isso aí é um bom case pra gente botar no nosso currículo, né, mano? Fomos derrubados pelo Jeremias. Não, mano, porque... Jeremias aí, bicho, não tá brincando não, mano. Depois que o cabo se converteu... Jeremias José do Nascimento, né, mano? É. Jeremiasão ali, mas eu acho que assim, mano, tipo... Aliás, mano, tem um cara aqui que eu ia contar a história dele no cast passado. Acabou que não deu tempo. Que a live foi derrubada. Fela da puta, né? Mandar um abraço pro Leandro Estúdio K Aerografia lá no Facebook, ele tá sempre oi. Comentando lá as nossas postagens. Tatuagem, foi no preço ali. tatuagem no calcanhar, Joel. Tatuagem no cox, né? Acaba tá moderno, viu? Estilo, uma tatuagem estilo, no cox estilo, ali. Estilo Joel, aí, ó. Tatuagem no cox, é putaria, viu? Uma borboletinha, né, Manel? No cox, né? Manel ia achar massa, né, não, Manel? Eu acho que passar as cocotas. As cocotas iam ficar bem bonitinhas. O Leandro Estúdio K, mas ele falou aqui que lá no bairro onde ele nasceu, tinha um... Tinha um velho lá chamado Chico Biba. Chico Bibazão. Abraça aí pro Chico Biba. E ele dizia que ficava cheirando os meninos pequenos. E ele falava, deixa eu dar um cheirinho aí, tia aí. Cheirinho. Tinha o maníaco dos pivetes, hein? É o maníaco, Zé. Ei, mano. Fala tá aí pra ele. Peraí. Eu me lembrei aqui do... Eu tava eu e o Felipe, ó, lá na calçada. Aí a véia passou, aí, tudo bem, não sei o quê, puxando assunto, ó. Era uma véia, ó. Aí baixou, puxando assunto comigo e com o Felipe. Aí o pai do Felipe passou bem na hora. Viu de longe, sei lá, e veio conferir o que era. E é isso aí. Não, droga, vai sair por menino. Aí, não, o que você quer? Ah, mas nada, não. Pai do Felipe aí de olho na vé, bicho ali. Aí eles. Aí que assim, vocês estão falando com a minha mulher, né? O cara se deu logo um grito. Aí não. Aí pois, vamos arrumar o que fazer e tal. Aí botou a fé pra rodar, né? Sai fora. Né? É isso aí, mano. Aí eu disse assim. Não, não dá pra falar com estranho, não. Vou fazer assim, tá? Aí a véia olhou pra mim e ela é a véia parada. Aí, só pra ela, né? Puta que pariu. Aí a véia saiu fora. Puta. Aí eu e o Felipe ficou morrendo de rir da comédia, mano. Ô, putaria, velho. Maníacasona, ó. Aí, continuando a história do cara aqui, mano, ele tá dizendo, o Leandro Estúdio K, ele disse aqui no Facebook, mano, que hoje em dia ele é o tio esquisito do bairro, por causa do carro dele. Aí ele disse que tem... Uma palazão preta ali. Não, ele tem uma Kombi, mano, uma Kombi toda grafitada, zona, ó, toda... É, bicho, deixa eu botar aí no... no Skype aqui pra vocês verem aí a foto do, da Kombi do cara. Tá aí. É, mano. Se o, se o Leandro aí, bicho, estiver online, mano, ele devia responder a nossa dúvida de se o número de pessoas masculinas, né, tatuando o Cox tá alto mesmo ou é só mito. Tá, é mesmo. Vamos desvendar esse mistério. Ele é um profissional, né, velho? Ele pode falar pois é. Vamos desvendar esse mistério aí do, da tatuagem do Cox aí, né? Ei, mano, se tu fosse tatuar o Cox, tatuaria com o Cox. Tá doideira, viu? Tá massa, combizona aí. Tá sinistro, mano. Aí ele tá falando aqui, mano, ele falou aqui que no bairro dele, mano, tem aquelas véias, né, que é as véias, né, fofoqueiras, né, do bairro. Ah, mas isso aí tem todo bairro. Todo canto, mano. Tem uma véia lá do bairro dele, mano, que espalhou pra todo mundo que ele carregava os meninos, mano, da rua. Ah, nessa Kombi aí, é? Na Kombizona do mal, ó, Kombizona aí, vamos botar aí na tela aí pra vocês verem. Mas essa Kombi aí tá muito sinistra mesmo, dá pra assustar os meninos. Aí a foto da Kombizona aí. Não tinha medo, né? O Caba tem uma Kombi é doideira, mano. Vocês não podem negar isso aí não, viu, mano? Falar em Kombi, né, mano? Como diz o Franco, Kombi é carro de macho. Aí tem. Aí a Kombizona dele. Inclusive, macho, o PC é que ia comprar uma Kombi, né, mano? Agora o PC de Kombi era massa, viu, doido? Achei massa, velho. Achei massa quando ele contou a história, mano. O PC, ele tava dizendo assim, mas meu pai ali, a gente foi procurar ali os carros pra comprar. O projeto aí, que ele... era a Kombi, né? Porque não deu. Aí o PC, ele queria comprar um... Como é? Um Prisma. Olha, mano, é um Prismazão, ó. Prisma. Ei, não, Maria. Não, mano. Prisma ali não achei o PC, não, mano. Prisma aí... ali não corresponde à masculinidade do PC, não, mano. Aí o pai do PC chegou assim, meu filho, a gente vai comprar uma Kombi, meu filho. Aí só o PC, uma Kombi, que diabo é isso? Só o PC todo feliz. Botar uma placa zona em cima assim da Kombi. Uma placa zona assim 51. E ficar rondando os bairros, pegando pessoal, transportando ali as comidas. PC pensou que ia comprar um carro pra charlar e o pai dele mete a Kombi zona. Ficar fazendo delivery de supermercado. O PC, quer botar o PC pra trabalhar, mano. Não é mau negócio não, viu, mano? Botar o PC pra trabalhar. Não é uma má ideia. Não é ruim não, moleque. É, mano. Taria, viu, mano? Vamos ver aqui as mensagens da galera aqui. Blue Mary do 97. O Bruno Lola tá falando aí, mano. O bicho acertou a música, mano. Deu a introdução aí. Blue Mary do 97. O Manel mandou Smite na resposta. Se eu fosse tu, eu desafiava ele no, naquele bichinho que a gente jogou no The King Online. Fight Card, né? Fight Cardzão ali é massa. Fight Card, né? Fight Card. O programa foi esse aí, tá massa. O pior que é Fight KD mesmo, só que a galera chama Fight KD, né? Vamos passar a falar Fight KD, né, agora. Que é muito mais... O cara balançando os braços, né? Cadê? É o Fight KD. O Mikaelson Shankley. Eu pensei que o nome dele fosse algum daqueles trocadilhos que o pessoal faz aqui, né? Mikaelson Shankley. Manel e a sua cara de barata zona doideira. Aí algum cara falou aqui embaixo, mano, que a tatuagem do Cox do Manel ia ser a barata zona. Ixi, aí não é. Aí merecia, aí tem, viu? Tem que ser, viu? Se algum desse canal for grande, mano, o cara. O primeiro dinheiro grande que o cara pegar no Azila tem que ser esse patrocínio aí, viu, mano? da Estúdio K, aerografia, né? Aí a gente faz um vídeo, mano. Manel tatua barata zona no cox e olha no que deu. Sem anestesia, né? Cara, assim. Putaria, mas... Tatuagem tem anestesia, mano. É no seco mesmo ali. Tá, a galera porra, faz. Hein, mano? Você, Joel aí, bicho todo medieval, né? Não, mas tem que ser isso aí. Pra mim é no seco também. O cara tá. Na raça. O cara tá atuando com a daga, né? O mano é uma. Porque o pessoal diz que dói, mano. Se tem anestesia, então não dói. Ah, é, tá aí, mano. Mas a galera. Mano, é daqueles caras, mano, que bate o dedo mindinho na quina do sofá, mano, e já quer ir pro hospital e quer fazer anestesia sem. Ou fazer tatuagem sem anestesia. Anestesia sem tatuagem. A maioria dos dentistas, a maioria dos dentistas ele taca anestesia também quando vai arrancar o dente e dói que são uma porra mesmo assim. Né? Ei, mas isso aí tem que ser uma denúncia, mano. Bota aí a música de denúncia. Denúncia. Cadê a música de denúncia? Bota aí. Música de denúncia. Mais uma vez o jornal está preparado. Cadê? Denúncia. Ih, a música. A música de denúncia. Aí dentro. Ei, mano, isso aí é um negócio sério mesmo. Os dentistas têm que melhorar esse esquema aí de anestesia, mano. Eu fui no dentista, mano. Acho que foi mês passado, mano. O bicho aplicou anestesia, mano. Aí o cara bota e vai perguntando: não, mano. Se doer, tu levanta o braço, né? Beleza. Aí o cara com o braço levantado, lá, o cara tendo comer. Não, mano. Se doer mesmo, tu levanta o braço. É o cara. Aí o bicho aplica mais uma dose da anestesia, mano. Não serve de nada, mano, ali, mano. Sei lá. Não serve de nada. A zona toda vencida, mano. Ô, putaria. Na verdade. Na verdade, tu descobriu que o bicho era vencido, né? Mas eu não sei não, mas isso aí não foi a primeira vez que aconteceu, não. Acho que tá doido, mas... Faz sentido, hein? É porque assim, mas a anestesia do dentista não é aquela parada que você fica zerado de dor, não, mano. É só local, né? Você é tipo assim, na parada, o nome correto, a parada fica meio dormente, assim. Você não sente muito e tal, mas zerado de dor, mas não, viu? É porque fica a denúncia é tipo quando o cara leva um tapa. Pei, aí você pega um tapa, o cara não leva, não sente botão. Essa aí é a tua estratégia. Mas é um negócio que é local, né, não, mano? A anestesia do dentista é local, mano, por isso que... É. Às vezes. Não, no... isso aqui é local, mesmo assim. Não era pra essa porra doer, não, mano. Ei, mano. Eu tô pagando, né? Tô pagando, não era pra sentir, era dor nenhuma. Ah, não, mano. E dentista não é barato, não, viu, menino? Não é barato. Pois é, não. Esses bichos não dão nem desconto, mano. Cara, não, mas doeu. É o pressão mesmo. Não tem isso aí, não. Quanto mais dor tu sente, menos tu paga. Né? Eu passei assim. Tu sabe outra coisa escrota do dentista, mano? É que tu chega no dentista, mano, na bancada desse bicho, já tem uns alicate, mano. Tipo de trabalhador mesmo, mano. Aquele que o cara corta fio de cobre. Não, eu acho que a pior coisa é aquele sonzinho ali daquele motorzinho, mano. Tem gente que tem pesadelo com aquilo ali, mano. É doido. Eu não tô ouvindo, não. E nem tira a razão. Nem tira a razão, mano. É. Mano, tocando os terror nos dentistas, velho. Esses baixinhos tem que se fuder, né? Deixa eu te falar uma comédia zona no cast aqui agora, que eu lembrei. Ao vivo. A minha prima é dentista. Vigi! Bota ela no cast aí, bota aí. Bota ela no cast. Aí, um belo dia, eu fui lá no consultório dela, né? Vamos lá, tá, lá. Lá, lá, lá, garotão, né? Beleza, lá. Aí cheguei lá. Aí, ah, não, todo rasgado, né? Não, fazer aqui e tá, tal. Beleza. Aí começou aquele desespero, né? O cara com a boca rolando aberta, né? Tal, fazendo a... Né, aquele, né, aquelas maquininhas do inferno e tal. Aí, mas eu passei bem, sei lá, meia hora com a boca aberta lá, endoidando lá, né? Quando eu fechei, aí eu às vezes fechava a boca para o hospital, não sei o quê, né? Aí ela disse assim, mas eu sabia que tu tem Deris Fleu, o nome do negócio lá. É um negócio lá que eu não sei. É, mano, eu conheci é um negócio, cara, tá? Que morreu de Laris Flavors, viu aí? Eu esqueci o nome, mano. É perigoso, é, mas isso aí, é que pensou, deixou pra lá, aí, né? Vixe, já vez. Aí ela, não, é esse movimento da mandíbula, quando baixa e desce, a tua mandíbula tipo, se desloca. Eu já sabia disso. Aí eu fui abrir a boca e fechei. Ei, Marcos, se eu te disser que eu tomei um susto, mano, porque eu percebi isso. Vixe. Aí eu, vixe. É, tipo, é esse negócio, é porque aqui não vai dar pra perceber. Mas quando eu abro. Mas tipo uma estraladazinha que dá no. Mas não, no final da mandíbula. Tem a estralada, sendo que não é a estralada. No meu caso, é tipo a mandíbula como se vai se desencaixando. Lá, ela, justamente, ela se desencaixa, vai pra direita, vai pra esquerda. No teu caso, a mandíbula se treme todinha. É, tipo isso. Aí eu, vixi. Aí o nome dela é Zé Martins, né? É o vixe Zé Martins, tu quebrou minha mandíbula aqui. Vixe, tu quebrou minha mandíbula. Aí ela, não, menino, deixa ser doido, isso aí, a pessoa só dá pra nascer com isso, né? Não dá pra passar mel de boca aberta. A dentista tinha a mão tão pesada que deslocou a mandíbula do Manel e meteu essa daí, ó. Existe uma doença chamada Lewis Flavors aí, que o cara aí desloca a mandíbula. Mas é de nascença, não tem nada a ver com ter me apoiado aqui no teu queixo, não. É, peraí. Mas estaria uma vez eu comendo um pastel. Eu senti a minha mandíbula dar uma estralada, zona violenta, mano. Eu fiquei fazendo aquele movimento com a boca, né? Aquele ai, ai, ai. Pra ver se tava pra ver se tava desencaixado, né, mano? Era só a estralada mesmo, a estralada só. É doido, mano. Mas e aí, mano? Não botaram tua mandíbula de volta, não, mano, no canto? Por isso tu fala assim agora. Desde sempre eu tive isso e só dessa vez é que eu vim perceber, mano. É isso que eu tô achando estranho, mano. Mas vai lá. Depois o cara avalia. Não, continue aí. Porque o Manel foi no dentista com 22 anos, nunca tinha sentido. Mas eu era menor, mano. Mentira, não era menor. Não, anos. Menor. É, da onde? Menor. Eu tinha tipo uns 21. Quando tu era menor de idade, mano, a odontologia não era nem uma profissão regulamentada, mano. Deixa de queixo. Ai, Deus. Os caras davam anestesia com gelo, né? Gelo, sim. O mano é daquele tempo, mano, que o cara tomava uma dose, né? Aí amarrava uma pedra no dente e jogava de cima da calçada ali. Ei, mas a galera tá dizendo aqui no chat que não pode mais falar do governo, mano. Senão a live cai. Porque caiu já umas duas vezes. Quando o cara falou do governo, caiu duas vezes. Sim, aí então. Os caras estão trocando aqui o nome do quadro, Manel. O quadro agora é o Manel e as cocotas, Manel. Brilha. Ei, mano, peraí. Deixa eu te mandar. Vocês querem dicas, né? Vocês querem dicas? Peraí. E as cocotas. Ei, mano, dá pro cara mandar áudio pelo Skype? Acho que dá. Você nunca tentei, não, mas acho que dá. Deixa eu ver aqui. Vou te mandar a música áudio, tema pra esse quadro aí do Manel. Peraí. Vai desenvolvendo aí, Manel, que é o tempo que eu separo aqui a música. E as compotas, Manel. Ei, tu sabe que teve uma treta zona que se iniciou hoje? Violenta lá no Twitter, mano. De uns meninos aí que é de menor e não sei o quê, que estavam aliciando umas meninas lá no. Aqui em Fortaleza, tu soube disso aí, Manel? Ah, não soube não. Acho muito louco. Eu lembrei automaticamente ali do Thiago Batman. Automaticamente, ó. Eu pensei que ele tava no meio, né, disso aí. Putaria. Essa leve impressão, né? É, bicho, é maninho. Ei, João, olha aí se apareceu a música tema do novo quadro do Manel, mano. Apareceu aí. Deixa eu ver aqui, apareceu ainda não. Botou no chat do Skype, foi? Oi. Oh, não apareceu não. Bota o link no WhatsApp aí que dá pra botar. Não, pronto. Ah, foi. Reproduz aí. Vixe, Mário. Música tema do novo quadro do Manel. Eu até sei qual é, mas essa daí. Deixa eu ver aqui se os caras conseguem. Ouviu? Volta aí, toca aí. Vou te agarrar e te jogar na cama. Aí, Dito. Música tema aí do Manel. Vou te jogar na cama. Ô, putaria, mano. Essa aí é lendária, mano. As dicas, Manel. Já foi, né? A dica, mano. É isso aí mesmo. Galera, deu nem tempo pra galera ouvir, foi rápido demais. Mas eu vou fazer uma mistagem ali de como pegar as mais gatas. Isso aí, próximo teste. Próximo teste, hein? Daqui a dois testes. Mas é porque a lista é muito grande, né, mano? É quase uma bíblia, né? Isso aí. Daqui a dois testes, a Bíblia do Manel, né? É, mas como é que seria a capa da Bíblia do Manel? Capa rosa, né? Com flores e uma cachaçinha assim no canto. Seria ele abraçando uma cachaça assim no peito. No peito, cara? Tipo, tipo uma divindade, né? Assim, o cara com as mãos pra cima e a garrafa descendo dos céus, né? O Mikaelson Shankley, ele tá falando aqui. Joel, eu tenho uma dúvida, que me acompanha faz anos. No cast de Kung Fu, vocês mentiram muito ou pouco? Ó, doido, mas não mentiu nada, tu é doido. O pior que aquele cast ali foi tudo real. Tudo real, né? A história do homem foguete, né, e tudo. Ei, mas tu sabe de uma curiosidade, se o cara for pensar bem? Os caches que a gente faz, mano, pelo menos da minha parte, né? Nunca teve né, mentira, mano? Assim. Pois é, nunca teve. Ah, vou inventar aqui. Tudo foi baseado em fatos reais. É, isso serve até pra galera se ligar. Fica ligado, nossos testes são tudo verdadeiros. Doidão, né? Se eu disser que quebrei o pé, é porque o pé é mesmo. O Neve falou que deu a bunda, porque deu mesmo. O 99 No tá falando aqui, Manel. Muitos vão dizer que é delay no vídeo do Manel, mas eu acho que é a cachaça. Beleza, irmão. Só o cara encontrando o Manel na vida real é um bicho igual como na net, né? Bicho todo travando ali. O bicho andando com delay, né? O carro bate, aí depois que ele vai pra frente. Manel, putaria, viu? O André Nascimento já faz 3 programas que ele tá aqui, ó. Entrei pra anunciar que estou vendendo um Fiat Uno 96 duas portas. Olha aí. Fiatzão, mano. Fiat, não quer comprar, não? Fiatzão, da, Fiatzão do... Mas não é aquele, né? O vermelho, né? Da tua cara. Não, aquele lá, mano. Do Frei. Ah, mano. Aquele ali era o 94, mas aquele ali 93, mano. 93, mano, cara. O Bruno Loula falou aqui. Tu teve um Fiat 93, mano? Tive, mas na verdade era do meu pai, né, mano? Aquele carrozão Fiatzão. É. Peguei essa aí. Não foi nesse Fiat aí que teve aquele capítulo lá do... do... aquele capítulo do Frei, mano. A gente... o tio Ivan deu o Frei. Aí acho que tava na chuva, aí o carro saiu derrapando, mas até passou um cabelo da barata lá, pra bater no outro carro da frente, ó, mano. Nesse dia aí eu me lembro, ó, mano. A gente tava indo pro Norberto, mano. Aí tava chovendo, né, e tal, aí o cara deu uma acelerada um pouquinho maior, né, do que devia. Um pouquinho maior, né? Aí o carro começou a ir pra frente, mas aí quando fechou o sinal lá da frente, né, eu freiei. Só que o carro ali continuou deslizando, né, mano, na água, mano. Aí ficou bem pertinho do outro carro, mano. Foi naquela hora que o cara deu só uma tirada do pé do acelerador, botou de novo e botou o freio de mão, mano. Tu é doido. Foi uma reação muito louca, mano. É doido. Foi perto demais, mano. Foi uma reação muito... isso, muito rápido, se tiver batido, né? Tu percebeu, viu? Esse jogo é putaria de mal, mano. O cara freando o carro ali no freio de mão, mano. Isso foi de goiar, mano. Putaria. Mano, ela tá procurando o que comer aí, né? Manel usando a técnica milenar dos presídios brasileiros, né, bicho? Batendo a canequinha dele nas grades. O meu pai é que dizia que faz isso daí. Cabeça, a galera pegava. A galera pegava os pratos, assim, de. Aqueles pratos de presidiário e aqueles de metal, né? De inox, né? Aí os caras pegavam os garfos, as colheres e ficavam batendo nos pratos, mano. Bora, me cadê a comida? Aí é que os caras demoravam mesmo pra entregar a comida. Putaria. Os caras são. Escolhambação, viu? O Vitor Felipe aqui tá perguntando aqui, mano. Só o Thiago Batman mesmo pra assediar as mulheres no trabalho duas vezes e o chefe não mandá-la embora da empresa. Na verdade, o Norbertão ali mandou, né, mano? O Thiago Batman ali pra fora, né? Saia da minha empresa, seu fela da puta! Mas por outros motivos, né? O cara é assim, não, mas esse bicho é estuprador aí. Mas ele bateu a meta... Bateu, mas não, mas deixa ele aí. Chefe estuprador, ele bateu. Aí no dia que ele não bateu a meta, foi expulso. Pau no cu. Foi. Aí no outro mês, os caras, não, mas tem que despedir o Thiago Batman, não, mano, porque ele é estuprador aí. Mas ele bateu a meta, bateu não. Aí na minha empresa eu não quero funcionar assim, não. Pode tirar esse baitola daí. É, galera, pior que o Norberto era do mal mesmo, né? Não, mano, o bicho ficava putão, né, mano? Inclusive, essa era uma tática do Norberto pra não pagar a rescisão, né? Ele denunciava o cara pra polícia ali. Um dia desse eu me lembrei do Alex. O Norberto ali ficava puto, mano. Se ele descobrisse que o cara era alguma coisa errada, ele... Bora, menino! Bota esse bicho aí na chibata aí! O Norbertão era gente boa, né? Não, mano, era gente boa ali, né? Não, gente boa ele é. Acima de tudo, ele é gente boa. Porque na hora dos estresses, macho... Carraputa, mano. Carraputa. Né, mano? Putaria, viu, mano? Eu não vou dizer que é normal, porque, enfim, né? Não é tão normal. Mas... Porque, enfim, ele dava tapa na cara dos funcionários, né? Não, ele era de boa, mas o maior apertão ali era se garante. Ei, mano, por que foi que ele te demitiu, mano? Revela aí. Era fã desse bicho aí. Acabou com mentiroso, viu, meu Manel? Ei, Manel, o Darth Vitor tá... O Darth Vitor tá perguntando aqui, mano. É, mas é verdade que o Manel já foi preso com 4 pau no cu, na verdade. Não é, mano. É verdade, por quê? Olha que a mulher tava falando aqui. Teve um negócio aí que tiveram que chamar o delegado, não foi nesse dia aí pra soltar. Repete aí. Essa cara não consegue nem falar direito, velho. Repete aí. O Darth Vitor tá perguntando Darth aqui, Vitor. Manel. É verdade essa história que o Manel foi preso com 4 pau no cu? Aí dentro. Aí, mano, vai repetir, mano. Eu acho que deve ser verdade isso aí. Ô, putaria, viu, velho? Mas agora esse negócio do Jeremias, mano, foi que aconteceu com a gente na live passada, né? Foi justamente uma baita sacanagem, aí, né? Mano. Eu ouvi dizer, mano, que o YouTube, ele tá bloqueando uma porrada de palavra, mano, que o cara não pode nem falar que a live cai, mano, dos caras, mano. Isso aí deve tipo ser mais em, tipo, o cara repetindo as palavras. Não sei, mano, o cara, esse negócio de... Eu tava vendo no, nas diretrizes do YouTube, né, quando fui tentar recuperar o vídeo. Aí a gente foi acusado. Eita, o cara foi acusado, mano. Vixe Maria. O cara foi acusado de colocar mensagem de incitação ao ódio, ó, mano. Eita porra, mano. Mano, incitando ódio, né? Galera é contra o fuleiragem de qualquer jeito, até no YouTube, mano. Não, mas eu acho. Porque a turma é contra o ódio, né, mano? Tem que liberar o ódio, mano. O ódio não faz mal a ninguém, mano. Mas eu acho que tá certo. Mano. Assim, né? Tá certo, porque os caras acham que é bodega, mano, que é o YouTube. Que é uma empresa familiar. Essa putaria, né, pô? No outro vídeo, o cara puto. Não, mas tem que liberar o ódio. Aí o Bande Facebook é assim. O Facebook, eu só libero o vídeo se for sem ódio. Aí o cara, não, mano, tem que acabar com ódio ali. Agora é paz e amor, né? O cash. É igual o Lula quando foi eleito, né? Lulinha, paz e amor ali. Tá? O cara todo de boa. Aí quando o bicho foi eleito, vamos tomar no cu todo mundo. Seus mais. O Lulinha. Putaria, viu, mas... E o The Last of Us 2, Manel. O The Last of Us 2 aí, Manel, tava com vontade de jogar, Manelzão aí. Isso aí é outra coisa, mano. PS4 amanhã mesmo pra jogar. Tem até um, né, mas eu finalizei The Last of Us. É massa e tal, a história. Uma bosta. Mas, bicho, velho, tem... Tá com a cara que vai dizer, mas... Um lixo, né? A cidade lá, né? Não dá pra entender nada, né, mano? O que tá acontecendo. Mas ali, mancho, o jogo é massa e tudo mais. Bem feito e tudo. Mas agora ele se meteu numa treta zona sinistra também, mas que a galera tava dizendo que... A empresa, ela tava maltratando os funcionários, ó, Manel. Olha aí, Manel, isso nunca aconteceu no Brasil, Manel. Um funcionário passar das horas de trabalho e não ganhar porra nenhuma de hora extra. Nunca aconteceu no Brasil isso aí, Manel. Mas o cara trabalhou... Mas peraí, mano, o cara trabalhou a mais só na amizade mesmo, mano. Teve hora extra nem nada, não. Acho, porque lá nos Estados Unidos é mais, né? É mais... Um sindicato, negócio é mais, né? Negócio é mais acochado lá nos Estados Unidos, né? Até porque os caras ganham por hora, né? Ei, mas isso aí é uma coisa que eu tava até conversando com o Manel, mano, na época que a gente trabalhava no Norberto. A gente foi inventar, mano. Tem que pagar por hora, é? Ah, menino, tem que ser a hora aí. A gente foi inventar, mas a gente tava conversando disso, sobre isso daí, né? Sobre trabalho e converter as horas de trabalho em horas, né, e tal. Porque a gente aqui no Brasil, a gente ganha por mês, né? O nosso salário é por mês, né? A gente conta por mês. Quando ganha, né? Ainda tem isso aí, né? Quando não é descontado, né, Manel? As horas de trabalho. Quando ganha, é. E aí, mancha, a gente, ei, Manel, vamos pegar aqui, vamos converter o nosso salário aqui em horas de trabalho. Aí a gente converteu, mano, e deu tipo um real e pouco. Puta que pariu, mano, eu não acredito. Um Os real, cara, tudo mano. Triste, né? Os cara, tudo triste, que diabo é isso, mano? Eu, não, mano, era pra valer pelo menos uns 5 pilas. É só o Norberto foi um grandão, né? Ei, mano, só essa putaria. O Joel, o Joel e o Manel lá no Norberto, né? Não, mano. Vaga de emprego. Chapeiro do McDonald's. 1,30 a hora. Aí os caras, aí, mano, fala da puta. Não sei o que. É, vacilou. E era, porra, trabalhar por 1,30 a hora. Não sou nem fala da puta aí. Manel assim, ei, mano, vou converter aqui pra ver quanto é que a gente ganha aí. 98 centavos. O Herculo. Como é, mano? Como é? Herculanograma. O Herculanograma falou aqui, mano. Naquele vídeo do Barruada, mostrado no último episódio, quem estava falando com ele era o irmão do Manel. Muito Mandela. Putaria, viu? Vixe, Manel, olha a mensagenzona aqui, ó. Olha aí, Manel. Mandaram a mensagenzona aqui, ó. Barata zona. Manel. Vixe, Manel. Manel. Fudeu, Manel. É, mano. O chat tá começando a ficar perigoso aí. Ah, meu pescoço. O Vitor Felipe falou aqui, não podem nem citar o nome da plataforma roxa de streaming que já desmonetizam. Vixe Maria, isso aí é verdade, pô. Né? Plataforma roxa, né? O Helder Bruno falou aqui, o Joel só leu as diretrizes depois de entrar no foguete. Mais uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro só inventa de ler as coisas, né? Ler a bula, né? Quando tá no foguetezão já, né, Manel? É, fazer igual o Júnior, meu irmão, ele toma logo 3 comprimidos. 2, 3 comprimidos. Aí, menino, tu vai morrer, a mamãe diz, ó. Vai morrer, baitão. Vai morrer, menino, tu tem que ler a bula. Né? 2 comprimidos tá bom, ó. Putaria é isso daí, né, mano? O Manel aí, eu tô percebendo aí que toda vida quando ele tá com algum problema de saúde, ele vai se consultar com os parentes próximos, né? É, mais barato, mano. A mais barata, mano. O cara liga pro primo, barato, né? Mano. Ei, mas tá, teve um problema tal, aí ele diz, mas não sei o quê. Ei, mano, o mais massa é isso aí, cara, diz assim. Manel se consulta com os parentes. Aí o cara pergunta, ei, Manel, mano, tem quantos parentes médicos? Nenhum. Puta aí, mano. O PP Carvalho F tá falando aqui. Ei, Joel, tava ouvindo o cast e me diz uma coisa aqui. Já foi oficializado que essa parada da UK ser a Ucrânia mesmo. Os caras estão em processo, né, mano, de transformar o cara. Os caras estão tentando, né, mano, nesse negócio do Brexit, né? Aí uma das solicitações é essa. Ucrânia livre, né? Hashtag, hashtag Ucrânia Livre. Ucrânia Livre. Ucrânia Livre. Acho não. Deixa eu ver aqui. O Helder Brum. O Helder Brum tá falando aqui. Tem galera que faz coisa pior no YouTube e se finge doido. Como é, mano? Deve ser uma denúncia, né, que ele tá fazendo aí. É o Helder Brum, não. Inclusive, nas nossas lives do Brasil, não tem nenhuma proposta, não, né? Ela tá escondida. Vixe, aí, calada. O Manel aí com medo. Bicho todo interessado, né? Não, eu tô falando pra mim. Porque agora eu sou um homem fiel. Sei. O Dart Vitor tá perto. Dart Vitor aqui, sempre presente nas lives, o Dart Vitor. Tá falando aqui, ei galera, vocês viram que tem uns Mobrows aí que estão quebrando o disco do The Last of Us só por birra do Mobrow? Jogo? Por quê? Os caras estão quebrando o disco do jogo ali porque não gostaram da história, né, e tudo mais. Eu ouvi isso aí. Tem que quebrar essa porra rola mesmo. Tem que quebrar essa merda mesmo. O problema é dele, mano. Tem que quebrar esse lixo mesmo. Como é o Dark? É Dark o quê? Dart Vitor. Dart Vitor. Enquanto eles estão quebrando, tu tá rindo deles, mano. Ah, bichão. Dá gargalhada do mal, mano. Dá gargalhada do mal aí. Manoel, Manel, aí, ó. A Barata Zona tá perguntando aqui no chat, Manel. Ei, Manel, tu tem algum primo que é veterinário? Não. É, mas o Franco é veterinário, né, não, Manoel? O Franco ali? Ele faz computação. Não sei se ele se formou, mas fazia computação. Mano? Não era veterinária, não, mano, que ele fazia? Não, mano. Na verdade, era pesca, caça e pesca, mano. Maria! Ele fazia caça e pesca, mano. Universidade indígena, né? Franco é. Caça e pesca! Caça e pesca! O negócio tá avançado, mano. O cara fazia caça e pesca, mano. Justamente, daí ele. Ah, porra, aí mano. Ele saiu do caça e pesca e foi pra informática. O Pedro Dragon Blade tá falando aqui, mano. O Manel já tá todo assanhadozão aí. Assanhado. O Dart Vitor perguntou aqui. E o Chibatinha, mano? O Chibatinha. Ixi, morreu, né, mano? Chibatinha é um clássico. É isso que eu postei. Tá uma vivo? Foto da minha gatinha. Um dia desse ele... saiu o Neto. É o Chibatinha, é o doido, mano. O Chibatinha é bebo. Pois é, Chibatinha, o gato do Manel é igual aquele gato dos Simpsons, mano. O gato morre, mas o gato que é substituído também é o Chibatinha, mano. Puta. É o ajudante de Papai Noel, né? O nome do cachorro. É, pronto. Os Simpsons tem o Bola de Neve, o ajudante de Papai Noel, né? E o Manel tem um chibatinho ali. Putaria. Pepe Carvalho aqui. Tô curioso. O Dinomé pegou a baixinha que ele chamou de baitola. Fara aí, negrada. Já até quase casando, né, mano? Com ela, com a mulher. Pegou ela e outras no processo, né? Porque o PC ali, o bicho não brinca em serviço, não, né? E ainda tomou uma cachaça com a Fanta Laranja no meio do caminho também. Ô, putaria. Inclusive, na próxima live sobre Ricardões tem que ter o PC, viu, mano? Porque o cara tá... Histórias de Ricardão. Ricardão, né? Manel aí também já foi um Ricardão, não foi não, Manel? Ah. Aí dentro. Esse cash, mano, tem que ter o Manel e o PC, tem que ser tipo um livro, mano. Manel e PC, histórias de dois ex-Ricardões. Pra eles dizer como PC, é que era. A foto da capa do livro é eles dois abraçados, né? Com terno branco. É, menino, mas tu não escapa não, viu, Jorge? Também foi, viu? Não, tô indo assim, sei disso não. É, revelação. Jorge, é, querendo tirar um pouco por fora, ó. A capa ali do livro é nós três, é, mano? Abraçado com terno branco. Com a rosazinha no, na lapela. Aí na blusa de cada um tem assim, ri, carro, aí dão. Dão? Quem é que é o Dão? É o Mané? O PC é o capo que ele gosta de carro, né? Ri, carro. É. Eu sou o ri, né? Porque eu gosto de rir. Eu sou o ri, eu gosto de rir aí dentro. E o Dão é o Mané. Achou grosso, né, meu filho? Aí dentro. Putaria que a live era do Jeremias Lives e o The Last of Us. Só que o cara tá falando de outras putarias. Só que o cara já abordou, ei, o né? Massa, o cara que falou o do The Last of Us. The Last of Us foi 20 segundos, né? Não, é uma merda. Tem que quebrar esse DVD mesmo. Vai pra outro assunto. Ei, mano, tu pode botar na thumb assim, a análise de The Last of Us, sem spoilers, né? O cara fala 20 segundos ali voado e manda os caras se lascar. Análise completa, né? É. O 99 No, Manel, falou aqui, ei, Manel, é verdade que tu tem um recorde no Guinness Book de... O homem do grito mais afeminado quando encontra uma barata do Brasil. É verdade, mano. Tá com a marcação muito leve, muito avançada aí, mano. Eu digo que essa daí é uma afirmação real, viu, Manel? Esse áudio aí não é meu não, mano. Essa fez uma montagem. Inclusive, vamos soltar o áudio aí da barata zona aí, Manel, ó. Solta aí o áudio da barata de novo. Só tá assistindo o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso. É ideia. Ele fez uma montagem, mano. Que abençoe. O áudiozão aí é um clássico, né, não, Manel? Eu estou fazendo, falou que eu estou... Marco mulatos contra mim, mano. Montagem, o cara botou. O cara fez tipo um Photoshop do Manel, né, velho? Photoshop do áudio. O Pedro Dragon Blade falou aqui. O Big Richard is terrible. Big Richard é o Ricardo. Putaria, o Anderson Costa falou aqui, histórias de Ricardão é com Joel. A ideia. Inclusive estamos, né? Estamos encerrando aqui o cast, né, Manel? Mandei aí seus salves aí, né? Mandei os salves aí no. Saiu querendo tirar o corpo fora aí. O cara já falou de todos os assuntos aqui que deveria falar, né, Manel? Agora vamos pedir os salves aqui e ler aqui nos comentários, né, Manel? Manda uma reflexão aí, Manel. Reflexão aí do dia. Minha reflexão é que vocês sigam a página da live do Hell. Manel, ué. Do Manel. Bota aí, né? Bota aí. Bota aí, Joel. Pra galera ver aí. Okay. É verdade, a gente nem falou dos recados, né? Os recadinhos ali da live, né? Mas faltou, né? Os recados. Pedi aí pro pessoal se inscrever aqui no YouTube, né? Do Azila, que a gente está sempre fazendo lives, né? Ativar o sininho também para receber as notificações, né? Aí sempre que ando sair uma live nova. Seguir lá no Instagram, né, Manel? Arroba Azileitor e arroba Azileitor no Twitter também. Aqui vai seguir. Inclusive, o Instagram vai aumentar a participação aí da galera. Exatamente. Ele vai ter postagens novas aí. Seguir também o Manel lá no Facebook Game. Qual é o link aí, Manel? Do Facebook Game aí? É, FG. GG/ Mas tem live ou não tem, mano? Essa porra, mano. A gente anuncia esse bicho no. Lógico que tem, cabeça de barra. Aí, são as lives do Manel que ainda não estão no ar, né? É, mas tem mais de 50 vídeos lá já, mano. Xi, 50 vídeos, galera, mano? Pode ir. A minha tela aqui não tá compartilhada, eu não posso mostrar, mas entra aí, pra ver, tem mais de 50 já. Não vou entrar não, bicho, só a live todo, cai aqui. Bicho todo cheio dos clickbait, né? Oh, entra aí, pra tu ver se é verdade. Se a galera puder dar uma curtidazinha em alguns vídeos lá, compartilhar, é nóis. Ei, Manel, mas o que é que tu vai fazer quando tu chegar aos 1.000 seguidores? Tu tem que fazer uma loucura aí. Sortear. Live nu, né? Aí a galera vai assustar o pessoal. Eu digo que não é um bom negócio, não. Vê se aí dá live nu do Mané. Não, eu vou sortear um jogo de R$50. Cadê, mano? Well. Vocês têm que fazer ema também, mano. O Helder Bruno tá falando aqui, mano. Falta só o Joel entregar o PC do PC na gaveta como gabinete. Vamos morrer, mas isso aí. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Vai chegando nessas horas, mano. Os comentários já ficam meio loucos. Não, mas porque ele tá lembrando que tu disse que tinha umas peças no computador, de computador pra dar pro PC, mano. Ah, é verdade, aí, é verdade. Tu ia montar o PC dentro da gaveta e ia dar pro Jorge, o PC, eu acho. O Vitor Felipe dizendo aqui que o Manel é o Dedé do Azila, sempre servindo de escada. Aí de escada que é isso? Dedé. O Helder Bruno falou aqui, virou Assuntos Aleatórios 2. Na verdade, o Asilo é assim, né, mano? Episódio dos Simpsons, né? Pois é. Mas eu acho que a gente cumpriu a proposta, mas a gente falou do The Last of Us e várias vezes do Jeremias, então... Exatamente, mano. Chupa. Falou aí, né? 10 segundos do The Last of Us. Falamos aí da galera quebrando os discos, né? O mais importante é fazer a galera feliz, né? Exatamente, é divertir a galera, né, mano? O Dart Vitor falou aqui, o cara casado não tem mais passado. Isso aí é verdade, né? Vixe, é não, isso é um bom argumento, viu? É não, Manel, isso aí, fala aí. Mano. Isso aí eu não tinha aprendido dessa aí não, viu? Gostei. Verdade, né? Um novo aprendizado, né, Manel? Cada live pra você é um aprendizado ver, né? Novo. Justamente, pra você ver, né? Todo dia você aprende uma coisa nova, né? O Vitor Felipe aqui falou aqui, Manel. Tem que colocar. Eita, o cara tá começando a ficar com a garganta coçando. Covid, hein? Covid. Tem que colocar esse áudio da Barata numa cápsula do tempo pra futuras gerações poderem tomar conhecimento desse áudio. Isso é verdade, né, Manel? Tem que mandar esse áudio através daquelas cápsulas do espaço, mano. Pra que alguma civilização extraterrestre, né, encontre essa mensagem algum dia, né, Manel? E eles veem como é que é as coisas aqui na Terra, né? Pra eles verem isso aí, né, Manel? Manel chega e ficou triste agora. O Bruno Lola falou aqui, um salve para Diadema, São Paulo. O Alan Rodrigues sorrindo aqui de... O putaria. O Manel, o Wanderson Lima falou aqui: Manel, mande um vá pra porra pra minha sogra. Manda aí, Manel. Aí sim, hein? Pra sogra sempre é válido, né? Vá pra porra! Sogra de não sei quem. O anime Epic Cine mandou aqui um salve pra galera do RPG. Que cozinho fedido, um abraço aí dentro, velho. Apa, merda. Joel caiu, mano. Aí dentro. Vamos ver mais uma mensagem aqui. Dart Vitor falou aqui: valeu, galera, o cast é sempre da zoeira com a presença do Manel. Mandem um salve pro meu primo, compadre Pau Erguido. Aí dentro, Ai, me encerrando a live, né, mano? Encerrando a live, que até fazendo putaria aqui. Castzão, cast família, né, Joel, aí, cara, fazendo duas putaria. Vezes, mano. Ah, vamos lá, vamos embora, mano. Vamos embora. Até o próximo live. Ei, vamos embora antes que já caia outra pegadinha. Eu... Toda semana o cara tá caindo em uma, né? Os caras estão se superando. Os caras rapazes. Valeu, falou, galera. Se inscreve aí no canal, né? Próximo vídeo, a gente vai fazer um vídeo da tatuagem do Manel, né, Manel? No Cox. Até a próxima live. Se inscreve no canal aí. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações. Até a próxima live e falou! Falou! Falou! Tala vista, baby. Mm-hmm.